Primeiro alto foco se chama Centro Recife, frequência 1288, de alterno 260. 288, 260, Centro Recife, fechado, à vontade. Autorizado início do rebote, chama para ingresso no pátio principal. Sete, esgoto uniforme óptica, iniciando o reboque. Tive a próxima parte 1 no peço autorização. Obrigado. Azul 2788, chama Centro Recife, frequência 1685, alterno 2545. 2585 ou 2545, chama Azul 2788. Fala, Salvador, o Golfo Uniformado. Autorizado, reboque até o portão 02 do pátio principal. Informe o técnico. Obrigado. informando o Golf Uniforme Oscar, informando o término do reboque na ponte 2. Sim, boa tarde. Boa tarde pra você também, obrigado. Mike Goof, Mike Salvador, prossiga. O senhor tem condição de me informar sua radial de Salvador? Qual altitude, 500 pés? Você tem condições de navegar no rumo da rotatória? Gente, vou em rumo da rotatória, se isso evita a área marrom, proibida para helicóptero. Acione o código 0224. Quantas milhas está de Salvador, senhor? 16. Foi rotatória, reporte na rotatória. 0115. Autorizado Galeão, nível de voo 360, sai conforme rota do plano de voo. Subida será da El, Leda e Irume, primeira curva direita, código 5417 e o controle no 208. Autorizado para Galeão, nível 360, rota do plano de 98.57. Decola 10, da El, Leda e Irume, transponde 5417, controle salvo no 208, francês 190. 1393, planejamento correto. E falou que após a decolagem deverá manter pro até 3 mil pés após cumprir o da Dael. Mantém pro até 3 mil pés após cumprir o da Dael, tá? 39. Correto seu proporcionamento. Cara. Com novembro autorizado na presente cruzamento da pista 1-0, após Delta e Alfa, reporte antes da Juliette, Delta Eco novembro. Salvador, uma boa tarde, Gol no 255, que vai ingressar na final do 1-0, baixado esse caso. Gol no 255, tráfego avistado, complete aproximação para a pista 1-0, reporte ingressando na final de 3 milhas, cabeceira 1-0, evite ingresso na área amarela. A ponte você está quase ingressando na final de 3 milhas da 1-5, está baixado esse caso. Incêndio, tráfego avistado, autorizado pouso pista 1-0, o vento 190 graus, 02 nós. E aí está livre o pouso, Gol no 255. Delta Eco November, autorizado ingresso Juliette, Pátio Uno e Índia. No ponto de espera da 1-0, reporta pronto. Salvador, muito boa tarde. É o 3805, 26 dúzia. Autorização para São Paulo, Guarulhos, está pronto para a cópia. Pode copiar, Guarulhos. Guarda, Ana Paula. Autorizado a alinhar e manter, cabeceirão no zero, Delta Eco November. Obrigado, Guarulhos, nível de voo 340, se é conforme rota do plano de voo. Cabeceirão no zero, Papa Faim, de um bar de acordo conforme. Da Eulida Morte vem a subida, primeira curva direita, código 5496 e o controle no 208. Voo 1255 no solo aos 44, agiliza a liberação à direita, solo 121 no decimal 9. 1219, agilizado, 255. Rota do plano de voo. Aperto no zero, Papa Alfa Índia, um bar de Apas conforme. Subida será da El, Leda, Mótica. Primeira curva direita. Código 5496, controle 1208. 340 para Guarulhos. Aerocâmbio 10. Papa Alfa Índia. A subida da El, linda, Mótica. Curva direita, mais ecológica. 5496, responde. 208, controle a posse, 3805. Então, 3805, cotejamento correto. Informo que após a decolagem, deverá manter a proa até 3 mil pés e após com o perfil da Dael. Após a decolagem, a máquina transmitiu, depois rodar ela, 3805. Correto, senhor, para posicionamento. Solo Salvador, tanto 3193, por pé, estacionamento 0. Confine. Nossa, 3193, pushback, acionamento no 01. 393, autorizado, chamou para o táxi. Autorizado, chamou o táxi. Salve, 255. 255, boa tarde, táxi autorizado, Alfa Juliette, portão 08. Alfa Juliette, portão 8, táxi, 255. Gente, mantém a rotatória só um instante, então uma coordenação aqui para fazer o seu um momento. Obrigado. Controle Salvador, já está com 90 decolados. Papagão, está confirmando o pátio. Decolados, Papagão, à direita, radial 200. Gente, a Sônia, você transponde, eu estou recebendo, Delta com November, nível final 150. Inicialmente 130. Valeu, mantém 130. Está livre curva direita? Entendeu? Está livre curva direita? Radial 200. Está curva direita. Gente, eu vou checar no equipamento, conforme você sabe. Faz um momento, Mike, enquanto o Mike mantenha o setor da rotatória, faça uma espera visual com curva pela esquerda. Aí. Pega acionamento do meio 12, então 3205. Aguarde 3205. atrás da sua direita em uma milha. Ai. Mike, vou pro Mike. Prossiga. Recebi aqui uma informação que você não tem autorização para prosseguir em Salvador. Eu fiz o plano de voo. Eu tenho. Recebi aqui a informação agora para o seu ou regressar para a decolagem ou informar um outro destino, mas Salvador não está autorizado. Ok, vou seguir para Praia do Forte. Praia do Forte, hein? Aí sim. Deverá manter pro até 3 mil pés após cumprir o perfil da Dael. Pulo número 4, identifique proa de bomba, deve manter o 050. Firme? Confirme, o número 4? Pode entrar o ataque. No 62, eu chamo para o táxi. Bora, obrigado, 02. Chega. Negativo. Isso em usa 17. O procedimento seria Mari, bomba visual, 3 milhas da cabeceira para pouso visual na 10. Negativo. Não há autorização para utilizar 28. Afirmo. Mike, qual foi o Mike, Salvador? Prossiga, amigo. Prossiga para Interlagos, aí a posição Interlagos. E estou recebendo informação aqui para guardar a autorização de pouso pela defesa aérea. Ok, vou para Interlagos, sobrevoar Interlagos, vou guardar autorização de pouso em Salvador. Estamos verificando aqui a autorização sua, e a princípio foi informado da não autorização, mas já estamos computando aqui para verificar essa autorização. Ok, eu fiz o plano de voo para os 30 agora. Suficiente, suficiente. Prossiga. Você pode manter bomba, senhor, ou precisa fazer mar e bomba? Gente, mar e bomba. Descendo 050, o nono 64. Suficiente. Três horas e 30 na cabeça. Tem o helicóptero à sua esquerda, viu? Afirmo. Entendi. No 5. Índia, Montesfera 295, atrás 309. O nono 64. 5.000, ajuste no 0 ou no 5. Controle 13, dá o toque 90, chama a cena 13. Mike, vamos, Mike. Prossiga, amigo. Ok, então, intercepta a linha do litoral e prossegue para a do Forte. Mike. A aeronave sua esquerda vai acompanhar o senhor até a Praia do Forte. Ok. A informação, amigo, eu fiz a notificação e foi tudo aprovado. Por que você não passou lá em Salvador? Para o tudo. Isso, eu estou seguindo instruções da defesa aérea. Ok. Espera, posição 3, 193. Confirme. Autorizo o Delta Eco November, chamar os canais previstos. Você vai manter essa prova mais quantas milhas, senhor? Após soltar sua defesa, ela definiu. Gente, então se eu permaneço na minha escuta, eu tenho um 737 na sua proa, ligando 200 metidas. Mantenha na minha escuta para a separação do tráfego. Sim, mantém a escuta. Delta, por favor, Golfo autorizado, táxi, aposte na Papá. Tan 3193, alinhar e manter, tapeceira 10. Ali mantém 10, Tan 3193. Controle. Tripulação para evitar tráfego, curva à esquerda na proa 040. Ok, controle é o Mike Wolfmaier. Eu sigo a Mike Wolfmaier. Aqui, a possibilidade de pousar aqui em busca vida? Guarda, autorização. Se a parte principal entra, o ponto de temperatura 2895, ajuste no 015. Bom, Mike Golf Mike, recebemos informação que negativo pouso em busca de vida deverá prosseguir para a perto forte. Mike. Controle Salvador, boa tarde, voo 964. Voo 964, autorizado chegada a Mari até Mari. Após Mari, vou em posição bomba e após vai curvar à esquerda e chamar para o cancelamento das regras de FR e pouso visual na 190 sob regra de voo visual. Sente 1964, vou até Mari, após Mari bomba, à esquerda cancela, segue visual, final de 6 milhas de saúde, 190, voo 964. Passamos Delta Eco 90, na escuta? Controle Salvador, Eco Serra Alfa. Eco Serra Alfa, prossiga. Passando base 325, descida para o nível 100. Sente desça, até 4 mil pés, ajuste 1015. Sente, descida até 4 mil, ajustado 1015. Eco Serra Alfa. Serra Alfa, controle. Na escuta, prossiga. Chame agora o controle final na frequência 19.35. Oito, tem um bom voo. Uma boa tarde, 93. Voo 1164, tráfego já superado. Curva agora à esquerda, posição, curva à direita na Pro 080. Mike Wolf, Mike, controle. Prossiga. Recebemos agora uma nova autorização, o senhor já está autorizado a pousar em busca vida. Ok, graças. Controle, boa tarde. 3193 na Dael. 3193, contato radar de decolagem, mantenha o rumo de decolagem até cruzar 4000 e aguarde vetores para evitar tráfego próximo à posição da Dael. A gente mantém a proa até 4000, aguarda, vetor 93. Voo 964, controle. Está agora 21 milhas sudoeste de Salvador, em função do tráfego com prioridade militar para pouso, deverá fazer espera nessa posição com curvas pela direita. Tem condições? Voo 964, copiou a informação? Alternativo. Pan 3193 agora sob vetoração, curva à direita na proa 160, está livre ascensão nível 360. 160 direita, livre ascensão 360, 93. Voo 1964 está livre descer até o nível de voo 060, previsto espera na posição bomba. 060 autorizando descida, previsto espera na posição bomba, 964. Voo 1164, mantendo a espera conforme solicitado e chama agora o controle final na frequência 19.35, espera até o nível 050. Salvador, boa tarde, voo 2008, temos a informação WISP. Voo 2008, boa tarde, autorizada a chegada a Mari, até a posição Mari, desça para o 070. Após Mari, vai voar a posição Momba. E após Momba, deverá cancelar as regras de FR e fazer um pouso sob regra de voo visual na pista 1-0 com uma base de 3 milhas, a fim de evitar as áreas de exclusão. Tem condições de efetuar esse procedimento? Então, Mari, bomba. Poderia soletrar a bomba pra gente? É Mike Oscar November Bravo Alpha. Ok, após Mari, bomba e após visual. Até 060 por enquanto. Vou 2080. Negativo, descida até o 070. Até o 070. Patrulha Gol 964. Pula 964, prossiga. Por gentileza, confirme a órbita em Momba, com curva pela direita. Se tiver condição de efetuar em Momba, não há problema nenhum. O Gol no 164, confirme. Afirmativo, efetua órbita pela direita em Momba, corte o inbound 107, ou 964. Afirmativo, em Momba está autorizado no nível 050. Chame agora o controle final, por gentileza, na frequência 119.35. Controle final, 119.35, 964. O TAN 31933 13 milhas, sudeste de Salvador, reassuma a navegação na proa de Leda. Leda na proa, 93. Oi, o Mike Golf Mike tá na boa. Tem frequência livre para o pouso, Mike Golf Mike. Ah, graças. Controle Gol 2008. 2008, prossiga. Alguma chance da gente pousar na 28, aí usaria tudo isso aí. Na 28 há uma proibição de pouso naquela pista, ok? Conforme a coordenação. Ah, tá ok. Pouso pode ser na 1-0 com esse procedimento que foi informado anteriormente, ou pouso visual na cabeceira 1-7, confirma? Não, então a gente tá voa no bomba, depois cancela e faz um traço bem justinho assim. Gente. Controle, Oscar Papagou. Acho que a Papagolf em contato radar na decolagem, mantém rumo de decolagem até cruzar 2000 após a guarda de vetores, para evitar tráfegos em espera em Momba. Golf, vai manter a proa 2000 aguardando o vetor. Autorizado a alinhar e manter a cabeceira 1-0. Até 3805, restrição paga pelo controle, após a decolagem, mantém a proa até o nível 060, confirme. Após a decolagem, mantém a proa até o nível 060. Afirmo, 060 após direita na Tael. Tem livre decolagem, dá 1-0, vento 1-9-0 graus, 0-5-9. Então, decolagem autorizada, dá 1-0, vento 1-9-0. Papagô, controle. Prossiga. Suba restrito ao nível de voo 040. 040, mantenha a proa. Mantenha a proa. Gol, 040. O TAN 3805, se considere alinhar e manter inicialmente. Alinha e manter então, 3805. Papagolf, para sua informação, nós temos tráfego em espera em Momba, uma posição próxima da El. O tráfego está no nível mais baixo, está no nível 50, ok? Suba restrito ao nível 040, acho que é o Papagolf. Ok, vamos até o 040. Quando possível, para o alto destino. Qual seria o rumo ideal para o destino? Seria 245. 245, autorizado, direto da presente. Restrito 40. Ok, vou subir até o 40, curvando à direita para a proa 245. Salvador, boa tarde, gol 1-885-1230, parando 60. 1-885, boa tarde, contato radar, desça até o nível de voo 060 na chegada Bonf até Bonf. Após Bonf, deverá curvar à esquerda, cancelar as regras de voo IFR e pousar visual na pista 1-0. Evitando a área de exclusão, deverá ser uma base de 3 milhas. Ou então, pouso também sobre Red Bull VFR na pista 17, confirme. Agora com vento de 230 graus com 0,4 nós. Tem como pousar na 28? Nós temos uma proibição, conforme a coordenação da defesa aérea, de pouso na 28. Estamos passando de base. Base passa 3, na base 0. Agora bomba de estrada minha deu. Boa noite. Afirmativo, até a chegada da bomba, aguardando instruções, caso necessário, esperem bomba. Seu número 4 na aproximação da 190. Não interfere com a sua decolagem. Quem está visual, 305, obrigado. Solo Gol 256, autorização para São Gonçalo do Amarante, boa tarde. Eu gosto de copiar São Gonçalo do Amarante. Alternativa, passo 200, chama ao centro Recife na frequência 125, decimal 1, alterna 13395. Valeu, uma boa tarde, 93. Boa. O Gol 2008, desça restrito ao nível de voo 080. Até o nível 080, Gol 2008. Chama 3805, decolada 04, controle 120, decimal 8, mantendo até 060. 208, mantendo até 060, chama 3805, bom trabalho. Bom gente, já está chegando de hoje, está mantendo 70, você deu contato com o centro? Como é que acha de chegar de hoje, Salvador? Passarido 2230. Pouso deverá sobre regra de voo visual, ou na 10 ou na 17. Qual a restrição? Com a 10, que a base deverá ser de 3 milhas para evitar as áreas de exclusão. Afirmativo, a gente mantém a MAN? Vai manter a MAN guardando vetores do controle, ok? Afirmativo, para que eu ver? Você apagou o controle? Qual controle que está mantendo? Você está acertando agora a 245. Você está na proa 245, eu estou recebendo a proa 280 aqui, confirma? Sim, já estou acertando a radial 245. Ok, gente. Controle Salvador, é o 3805. 3805, suba ao nível de voo 340, sem restrições. Agora sub vetores para evitar tráfego, curva à direita na proa 160. Direita 160, tá 3805. Voo 2008, controle. Na escuta, prossiga. Mantenha 80, chame agora sinal Salvador na frequência 119, decimal 35 e faça espera na posição bomba. Ok, 1935, mantenha 80 e faz espera em bomba. Voo 2008. No 885, faça espera na posição bomba. Espera de bomba, apagou o Felipe e subir até o nível 050. 050, vou. 3805. Está agora a 14 milhas sudeste de Salvador, já assuma navegação na proa de Lida. Direto Lida, 3805. Gente, mantenha a minha escuta, 060, espera em bom. O número 3 na aproximação da 10, provavelmente mais duas esperas, acredito. Salvador, gol no 164. Gol no 164, complete a aproximação para a pista 10, reporte ingressando, curta final, a 3 milhas da cabeceira, evite ingresso na área amarela. Consciente, confirme o vento. 240 graus, 629, ajuste no 015. Tem atualização no 256? Oi, no 256. Pronto, Alberto. Pronto. 370 para Serra Dourada, Serra Gulf. Calculada a pista 1-0, primeira curva à esquerda. Cumpre o da saída com a transição de par. Interceptando o uniforme Zulu 1-0 e segue com o Fornaut. Controle Salvador 120, decimal 8. Transporte 5460. 370, Serra Bravo Gulf, Serra Gulf. Eu tenho Zulu 1-0. Recordo 1-0, esquerda, Pucas de Par, 208, Salvador, 5460. Gol 256, tá pronto, posicionamento, botão 8. 0 graus, 0629. Estacionamento, reporte para o táxi. E posicionar, 1-2. Está nível de voo 160, chama centro Recife, frequência 1251. Alterne 13395. 1251-3395, obrigado. Bom, a decolagem ativada? Afirma, 28 inoperante. Com as áreas ativadas. Bom, o tempo foi decolado 1-0. Deixa eu ver a proporção do vento agora, variando entre 2,4 a 2,60 graus, vento de cauda com intensidade de 6 a 8 nós. Já tem condições de decolar a pista na zero? Gente, então está autorizado. Puxa, chame para o táxi. Puxa, 2,5. Papagão, você vai fazer um desvio ligeiramente direita para evitar terminar o sinal? Ciência, Papagão. Papa Bravo CACA na escuta do controle, Salvador. Paralelo, passarelo 2230. Passarelo. Cerezo 2230, autorizado a chegada a Amã, até Amã, guardando vetores. O senhor tem intenção de pousar sobre a regra de voo visual na 17 ou na 1-0? Se não tiver espera, a gente pousa na 17. Se tiver... pode pousar na 17, pode esperar, pousa na 1-0. Tente, então pousa na 1-0, desça até o 140, aguarde ingresso na Terminal Salvador para serviço de vigilância. Qual sendo o nível para descer, preferência? 140. 140. Vai ter sequenciamento, só pousa na 1-0? Para 1-0 é o número 3. Corrigindo, é o número 4 na aproximação para 1-0. Para 1-7, tem que A 1-7 não tem espera, porém, vai depender do gerenciamento das aproximações para evitar pouso simultâneo entre a 10 e a 17, ok? Provavelmente também efetuará a espera para pouso na 17. Mas então pousa na 10, por favor. Sente. Boa tarde, estou no 64 vibrando. Boa tarde, o 1-1-64. Corre o 1-1-64. Prossiga. É 2-1-1, né, senhor? 2-1-9, corrige. 9? Então tá bom. Paulo, boa tarde, o 1-1-64. Pergunta na 64, que fica via Alfa em frente, reporte entra do taxi Juliette. Reporte entra da Juliette, com o 64. Salvador, good afternoon. XA Alfa, XA 8018. XA Alfa, XA 8018, go ahead. Let's check, do you have our flight plan to Bogota? Sure, I check our flight plan to the Bambinet to God, please. Obrigado. Contorno da 62, saltou na linha 3 horas, alternado Fortaleza. 1-2-5-6 autorizado, táxi contorno do baixo, após Índia para o ponto. Ele espera quando lá a torre 1895, ajuste no 0, 1-5. Informo que após a decolagem manterá pro até 3.000, quando então esquerda na boca. Ativo. Lindo táxi, ajuste no 0, 1-5, espaço, 1-5-0-1895. Após a decolagem, a instrução é manter pro até 3.000 e após cumprir o perfil da PUC 2.000. Flight route. Wait a moment. Polo 885, chame agora o controle 1935. Roger, it's Mari arrival, still Marcus Mari intersection, and could you vector to final of runway 10? Okay, after Mari, fly direct to Momba intersection. After Momba, turn left and they come back to change the flight rules. Land on the VFR route, runway 10, okay? If possible, I would like to make this one approach, but maintaining high FR. It's not possible. Only VFR rules, okay? It would be necessary change the flight route to VFR to for VFR. Okay, sir, let me see if they have performance for another runway. Okay, the base leg until 3 miles to threshold 10. Atingiu 240-2230, passarelo. Gente, desça até o 070, chegando até a chegada a mão até a mar, guardando vetores para Castanho das Vegas e pouso visual na 190. 70 até a mão, se escuta para frequentemente visual 10, passarelo. Azul for 116, the city maintain flight level 090. 090, Azul for 116. Azul 4116, Salvador Control. Azul 4116. The other option is land on the VFR rules on runway 17. Runway will be the answer? Yes, with the VFR, on the VFR rules, yeah. Okay, the problem is, I heard about the hearing that is broken 1,700. Is true? True. Okay, I can only to change for TRPR rules when I have a visual for you, okay? Okay, roger. Thank you. Confirm, landing on runway 10 or 17? 10, sir. 10, roger. After Mari fly Momba. Can you spell it? Bomba, Mike Oscar November Bravo Alpha. Mike Oscar November Bravo Alpha, Azul for 116. Posição 10, pode principal. Alpha 10, posição 10, 1964. Time de decolagem, posição 10, 256. 60 milhas para serviço de informação de voo e alerta, chama o centro em 1251, alterna 13395. 1251, 3395. Farido 2230, controle? Não, 150. Agora, sob vetores para sequenciamento e pouso de zona 10, curva à esquerda, vou ir na proa 090. Nesta proa está limitado pela radial 360 de Salvador. Caso de falhas, alterne a final de Salvador 191935, ou após cruzar a radial 360, curva à direita e ingresse numa base sob regra de voo visual para a pista 10. Então, confirmando curva esquerda 090, desce até o 70, radial 360 de Salvador é o limite. Caso negativo, chama 11935, intercepta 360 e faz uma base. Firmo. Faz uma base para final, curva da 10, evitando as áreas de explosão. Firmativo, é só confirmando, desce até o 70? Até o 70, ele faz. Posição, até o 060 está autorizado. O 060, eu mantenho a proa 90, passarelo. Drone, voo 256. Voo 1256, suba ao nível de voo 370 via saída PUCA, vigilante. PUCA foi instruído a manter proa até 3000, pode curvar? Autorizado curvar conforme o perfil da saída na via PUCA. Autorizado, manter o perfil, 256. Salvador, gol 2008. Gol 2008, complete aproximação para pistão 0, reporte na final a 3 milhas da cabeceira 10, evite ingresso à área amarela. Vento 220 graus, 062 nós. Afirmativo, gol 2008. Stand until flight level 050, direct to Momba, perfect. Ok, flying direct to Momba position, perception, and... Descent for level 050, Azul 4116. 08, autorizado pouso pista 10, 200 graus, 059. Azul 4116, make hold over Mumbai intersection. Ok, sir, left turn or right turn? Short discretion. Thank you. 008, pouso autorizado, pista 10, 210 graus, 039. Passaredo 2230. Aos 50, passaredo. Posição, desça até 4000, passaredo 2230. 4000, mantendo a proa 90, passaredo. Firma. Velocidade para ajudar o passaredo? Qual a velocidade que mantém? Tá com 200, mas pode reduzir. Reduzir até 180, tá autorizado, se tiver condições. 80, tem condições. Período 2230, curva à direita na proa 100, seu limite permanece radial 360 de Salvador. Direita 100, passarei. Plano 16, Salvador Control. Plano 16. Fly ahead in Mumbai intersection. Ok, we're turn left. Heading 09045 miles just to white water. Roger. After deviation, fly Mumbai. After deviation, Mumbai for 106. The departure will be Momo, Mike Oscar, and the transition Nirissa, November, India Delta, Sierra Alpha. Then Upper Zulu 9 until Mike November Sierra, then Upper Alpha 323, then according flight plan route. Salvador Control Frequency 120.80, squawk 5506. Cabeça clear to Bogota, runway 10, Momo departure, Nitra transition, uniform Zulu 9, uniform Alpha 323, Victor Charlie, Whiskey 44, and escort 5506, confirm, XA Alpha 3018. Survey 5506 and flight level 360. Casting amended level 280, XA Alpha 3018. Okay, the flight level approved is 360. Testing flight level 280, sir. XA Alpha 3018. Okay, do you want flight level 280, is it? Uniform, one flight level 280. Okay, 280, so flight level approved. And this clock 5506. Thank you very much. Flight level 280, clock 5506, XA Alpha 3018. I'll call you 130. Roger. Ready back to scratch. Come back to pushback.